Jesus pode ajudar-te na tua solidão. Só Jesus pode livrar-te da tua aflição. Se choras desesperado, Ele te estende as mãos. Só Jesus pode ajudar-te e dar-te a salvação. Só Jesus resolve o teu problema. Só Jesus dá alívio ao teu dilema. Só Jesus socorre o coração aflito. Não temas, Ele há de ser contigo. Só Jesus pode ajudar-te se estás desanimado. Ele é o Rei dos Reis, a suprema majestade. Só Jesus por ti sofreu a mais forte tempestade. Poderoso Ele venceu, confia nele e vencerás. Só Jesus pode te dar a vitória. Para ti tudo então será de glória. O Espírito Santo vai te renovar e no céu vitorioso.